nego. Te arruba aqui o equipado, é nós que tá, nego. Disparando alarme de playboy. Josu telo movimento e cresce o zói. Os grave bateu, as placas tremeu. É nós que tá na cena, boy, agora fudeu. Roubar a cena, não é nossa intenção. Gosto de ver alarme disputando com o gravão. Vai dispara, vai dispara, vai dispara, vai dispara. Aumenta o som aí, aumenta o som aí, aumenta o som aí, aumenta o som aí, vai dispara, vai dispara, vai dispara, vai dispara, aumenta o som aí, aumenta o som aí, aumenta o som aí, aumenta o som aí. Playboy passa um pano e paga pau, nego. Criador de terremoto aqui é nós, nego. Fazer o que se elas gostam assim. Sou egoísta, quero todas pra mim. Na avenida é viagem pura. Em cima da mesa, copo de ceva, pula. Se assusta não, nego, calma que é nós. Desculpa meus falantes, é que é meio feroz. Vai dispara, vai dispara, vai dispara, vai dispara. Vai gritar, os grave bate e vai disparar. Ah, vai, é só esperar. Aumenta o som aí, os grave trinca 100 vezes. Não dá, quero ouvir alarme gritar. Disse 100 vezes. Não dá, quero ouvir alarme gritar. Vai dispara, vai dispara, vai dispara. Boy, beep, beep.